Eu não sou capaz, não sei mais viver assim, sem você perto de mim. Eu não voltarei, eu não voltarei a ser assim, te esquecer e abandonar. Juro que eu não vou mais te magoar nunca mais. Eu te peço por favor, sou seu amor, seu amor. Faço tudo o que você quiser pra fazer você lembrar. Yeah, yeah, yeah. Que é você quem amo, é você quem sempre vou amar. Te peço pra acreditar. Juro que eu não vou mais te magoar. Eu te peço por favor, sou seu amor. Thank you.